bom dia, Azul Alfa, Yankee Fox. Eu sei, Azul. Bom dia, senhor Alfa, Yankee Fox, está no pátio 3, você reboque para o gate de número 3. Mantenha escuta, livre reboque, chame Temer. Negativo, General Temer do Alfa Yankee Fox, obrigado. Salvador, Yank Fox ingressando no pátio principal. Morning, Hill 597, Reef, establish on island. 973, call the altar mark, land the gear down and locate. Call the altar mark, Hill 597. Two, check out the mark, get on locket. Here to land the runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear land here 5973. Dando reporte para o 23, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Here 5973, on ground light 26, turn your right to move taxi via Alpha Kilo Apron 3, the station that follows. Okay, Alpha Kilo Apron 3, here 5973. Salvador, 804 Echo. 804, cheque 30, em livre pouso na 1090 de 1,40 graus com 7,9. E pouso dela, chuta a voz, 04. No 804 no solo aos 40, livre direito no 209. 209, 804. Salvador, bom dia, gol com no 804, lembrou? Bom dia, 804, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. 3, Salvador, 995 da Gol, sinal ILS 10, DAP, zona 0. Zona 995, contato visual, reporte contra a embaixada travada. Reportará a baixada travada agora, Gol 995. Em livre pouso na 10, exata de 130 graus com 89, Gol 995. Tem livre pouso, confirma o vento? Exata de 130 graus com 89. Tem livre pouso na 10, jogou 995.